Prepare-se. Prepare-se. O rock vai começar. A partir de agora, você vai dançar. Já estamos ao vivo! E até passar aqui no Diga Show! Com um dos melhores DJs do Brasil. Volta pra cima! DJ Geleia. Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar. Parabéns, maninho, uma ótima noite a todos. Satisfação pela primeira vez, senhor Leão. Aqui no Dica Show. Obrigado, Dica. Obrigado, parceiro Luan. Bota pra cima. Boca de pelo. Bora, Rogério Pitbull do UB da galera. Boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou. Mas é ruim não marcar toca. Depois cheguei emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela tomou. Esse meu DJ Geleia toca pra caralho. Você não é o outro. Não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. E aí, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando. O aniversário do parceiro Mateuzinho, a galera já chegando no Dica Show, papai. Muito rock hoje por aqui, papai. Alô, Geleião, é com você, meu irmão. Manda ver. Meu parceiro Charles da Nike já chegando com as meninas também. Bora, Charles! Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Parabéns, Mateuzinho, bora, Rogério. Tube da galera pra cima, bora, Glacê. Galera do Mengão tá por aqui também, um abraço pra você! E doida! Bota pra cima, Joel! Bora, bora, Mateuzinho! E aí, Graça? Endoidece, caralho, pra cima, vai! Dancing in the desert, e aí, Rogério? Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima! MC Rainha já chegou, sensação. Bora pra cima, Mateuzinho, bora pra cima, MC Magrinho também. Rogério do Uber, da galera. Bora, Rogério Pitbull. Equipe junto e misturado pra galera. Cacique Sandra, garoto. Chegou final de semana, sabadão. Obrigado pra galera do Chelaião aqui na Dica Show. Orelha o balão. Mais tarde, é hora de baile, vovó. Thelma e a Evelyn, tamo chegando por aqui também. Tamo já ao vivaço já pra galera aqui no Dica Show. Bora, Luan! Tiranha da favela, hoje é pau. Tiranha da favela, hoje é pau. Tiranha da favela. A Anglésia da maior valor! Vai! Tiranha da favela, hoje é pau. Sente quando ela escuta, tá quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Esse cara vai estar no aniversário do Juninho lá em Belém do Pará, GR Smith. E o Geraião vai estar por lá também. Na pressão, na pressão, na pressão. Para de cachorro, garoto. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Vai. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdoço. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdoço. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tacou a bebida. Bora pra cima, Luan. Com força, com tudo. Tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou, tacou. Tacou a bebida com força, com força, com tudo. Taca a bebida com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jerry Smith, Nando DK no fluxo. É doida. Nossa, que absurdo. Nossa, que égua. Tudo tacou a bebida com força, com força, com tudo. Tacou, tacou, tacou. Bora, JC! Tacou, tacou, tacou. Tacou rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força, com força, com tudo. Tacou rabeta com força, com tudo. Taca rabeta com força. Parabéns, Mateuzinho, sucesso total, maninho. Por sinal, muita gente chegando aqui no Dica Show. Alô, Geleião. Na festa do caçula é o verdadeiro furdoço. Na festa do caçula é o verdadeiro furdoço. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tacou o rabetão com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força. Catrinho do funk também, daqui a pouquinho pra dar um show pra galera. Força, sucesso força, total, Mateuzinho. Com força, com força, com força, com força, com força, com força. Com força, com força, com força, com força, com força, com força. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje... Família, ajuda e misturado para Cacique e para Sandra! Xingar na minha... Volta pra cima, vem! Eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde... Daqui a pouquinho tem o show do meu parceiro Mateuzinho, galera! Não se azero, eu quero que tu vá, vá tomar no cu. Parar de tomar conta da minha vida e... MC Rainha, MC Magrinho, Catrinha do Funk também! Onde já se viu, hoje eu tô tipo tolerância zero. Rostem CDs, a mídia dos paredões. Bora JC Cardoso, amanhã tem o CD, papai. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular. DJ Geleia. Estamos ao vivaço no Dica Show, inimigo do Mateuzinho. Fico o dia inteiro falando. E o quê? Da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano. Aí deu galo. Mano, mais ainda. Por isso que é que é. Bora, JC! Da inveja, tchau, tchau. Tchau. Amigão de longos carnavais em Macapá. Da inveja, tchau, tchau. Rico e lindo. Pros que é tchau, pra inveja tchau, tchau, fui, bye bye.

papai, bota pra cima, bota pra cima. Quem é do Flamengo dá o grito. Parabéns, Mateuzinho. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do. Mais pólvora pra cima dele! You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Vou gravar meu nome no crânio deles. Vem! Eu voltarei mais forte. Vem! Forte. Forte. Mais pólvora! Pólvora! Avisa que o Geleia chegou, papai! Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite que eu vou me envolver contigo, já te avisei que eu mato aula sem problema. Se a Inglésia gosta, ela quer o que? Ele manda pra cima mesmo! Hoje que eu vou brotar na tua base, bebê. Bora, JC Cardoso, garoto! Ele tá na pressão com o Geleia, obrigado, maninho! Na moral, tá no de cachorro, garoto! Hoje que tu brota na minha base, vai rolar sexo à vontade, então vem. De bota canhões, lá vai. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui. Quinta solteira, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na pressão, tá ali na pressão, tá ali na pressão. Bora, Cacique e Sandra, tudo junto e misturado, boa noite! Ei! Ei! Bora, Mateuzinho, garoto! Vem, toma, toma, toma, vai! Mateuzinho, mais uma vez, coração, parabéns pra você, maninho. Muitos anos de vida, sucesso pra você. Por sinal, muita gente chegando aí na externa também pra curtir hoje aqui no Dica Show o seu aniversário. E viemos com muito carinho pra você. Obrigado, minha morada, meu parceiro, meu empresário JC Cardoso, em companhia da nossa primeira dama, MC Rainha. Muita gente na estela chegando. Meu Uber da galera também. Bora, Rogério! Tá na pressão, garoto, toma! E toma, e toma, toma, toma! A Anglésia tá na pressão, Brani! Bora cá, segue, bora, cena de do misturador! Mais pólvora! Catrinho do Fang também, daqui a pouquinho vai doidar! Vai ser na pressão! Joga a mãozinha pra cima, tá ali na pressão. Parabéns, Mateuzinho, vai. Botando a pressão e botando a pressão. Botando a pressão. Um, dois, três, vai. Nossa amiga Andressa já se cuida no circuito. Tô quase chegando em casa. Ei, José, não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você... Nossa equipe junto misturado, já pra ali. Tu acha que não tá tarde? Aí, cacique, você! E a Sandra, estou aqui! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! Deixa no batidão! A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi. foi do DJ que tava tocando, aí já viu, é rock doido. Bota Mateuzinho, Mateuzinho pra cima, garoto. Toma, toma, toma, toma. Cê tá na pressão do Loló, papai. Misturado! Agora vai pagar o que me fez sofrer, me fez sofrer. Rogério Pitbull, o meu oficial do Gelaião e do Mateuzinho. Eu vou recomeçar e de você não. JC Cardoso e MC Rainha. E com a equipe ficha. Catrinho do Funk também por aqui. MC Magrinho. Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Arrebentando geral, no Dica Show e muita gente chegando na Alistera pra curtir hoje. Aqui, o nível do Mateuzinho. E aí, JZ? Geleia toca e as cocota em doida. E as cocota em doida. E as cocota em doida. E as cocota em doida. Geleia toca e as cocota em doida. E as cocota em doida. E as cocota em doida. E as cocota em doida. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que ficar. Vê que o Mateuzinho tá pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Tá, siga a cena, o Júlio, galera, junto misturado por aqui também. Um abraço pra vocês. Tamo aqui no aniversário, parabéns Mateuzinho, meu mano velho. JC, ele e companhia da MC Rainha, tô no lado de direito, por aqui também, papai. Oh, meu amor. Oh, meu amor. Faço tudo, eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confiou. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, estou sem. Acende tudo, Grécia! Bora, Mateuzinho! Bota, Mateuzinho! Pra cima, JC! Fica no ranking, tá fica na tromba. Senta na tromba, fica na tromba, senta na tromba, fica na tromba. Segundamente. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din. Vai, dá escusinha pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, dá escusinha pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai, taca essa bunda pra mim. Joga essa bunda pra mim, vai. Terceiramente. Já leu, vai esquentando, você vai chegando. O baile do Mateuzinho. Só começando, já Leão esquentando, logo mais. MC Magrinho, Cadri do Funk, MC Rainha e Thiago Consagrado, meu irmão. Enquanto isso, já Leão vai esquentando, equipe junto e misturado, chegando no circuito. Bora lá, Dudu! Vamos já endoidar, papai. Espera aí, você não tá... Catrinho do Funk, daqui a pouquinho também. Obrigado, Sandro, obrigada. Sandro e o Cacique, a galera do Junto e Misturado, pelo circuito. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Show pra você! Mil grau, mil grau, bota a bomba na pressão, Mateuzinho! Um, dois, três, vai garoto, vai! O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Bora JC, JC, JC, vai! Mil grau. O aniversário do Mateuzinho tá mil grau! Quem é do Flamengo dá o grito! Botando a pressão aí, vem! As piquetes, quando vê os cara doido, as piquetes tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, as piquetes tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, as piquetes tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, David Super. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, mil grau, mil grau, mil grau, mil grau. As piquetes tem doida quando vê os cara doido. As piquetes tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. As piquetes tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, bota pra cima, bota a bota pra cima e vem. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. Quinta solteira, joga a mãozinha pra cima, bate na pressão. Bora, Geleio, Mateuzinho, vem. Obrigado, parceiro, já tá sempre na visita, cordial, moinho. Tamo junto, misturado, meu MC Rainha, garoto. Você fica tanto tempo imaginando, imaginando nós dois. E não cumpriu sua promessa, baby. Eu tô aqui no Búfalo só pra te ver. E não vai mais fugir, porque eu sei que me deseja. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. E a graça tá no circuito, eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Eu quero ser seu. Meu maninho Fabinho, da Sexta Vibe! Tá chegando o aniversário da Sexta Vibe, gente! Quero devagar, eu quero ser acelerado. Quero enlouquecer. Tu quer o quê, nenê? Fazendo amor com você. Tome, tome! É o DJ que manda no meu coração. DJ Fábio, por você perco a razão. Eu quero enlouquecer. Tudo falou com você. E o hino da sexta, VIP, papai, não vem! Daqui a pouquinho tem Catrinha do Funk também. Pra endoidar geral, tem MC Magrinho, tem MC Rainha, papai! E o JC fala: esse tal de DJ Geleia é do caralho! Tão linda a forma que você sorri. Obrigado, Cacique, obrigada, Sandra. Família junto e misturado no aniversário do Mateuzinho. Pra JC. Eu tenho medo de não ser. Obrigado, Luan. Também hoje não gastada. Você tá na dica, show. Agora eu quero te beijar no meio do mundo e declarar com DJ Jonathan, DJ Geleia. Aniversário da sexta VIP. E Felipe da Bendita. Dia 2 de agosto. 2 horas de cerveja de entrada liberada pra galera. Sem rock doido, papai. E DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Solteira, joga a mãozinha pra cima. Tá ali na pressão, tá ali na pressão. Agora o show de marcante pra galera. Parabéns, Mateuzinho, bora pra cima. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Passar muito carinho, galera que vai chegando, a mana vai curtindo. A festa só começando, esquentando tudo. DJ Geleia, meu irmão. Nosso amigo Mãezinha também está por aqui. Da equipe junto misturado. Aí, Márcia, você também. Nossa amiga Andressa também está por aqui, toda a comitiva. Na frente do comando. Família Cacique, meu parceiro Cacique, e a cena galera do misturado também, também, também. JC. Aí, Geleia, já me sobe um calor. Sucesso pra você, maninho! Catrinha do Funk, daqui a pouquinho também! MC Rainha também tem. MC Magrinho. Sucesso total na Giga Show. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais esse terror. Me ameaça que vai embora. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente, procuro você. Ainda não descobri o remédio prestado. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento que tenho por você. Como a dependente, procuro você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai. Especialmente pra MC Rainhas Marcante, viu? Com muito carinho do parceiro JC! Alô, Geleião! É com você, meu irmão! Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Eu nunca te ouviria. Cê tá de berço hoje, Mateuzinho. Bora nas marcantes, maninho, maninho, maninho. Segue sendo a galera do Junto e Misturado também! Banda, banda, Rafeli, banda, Rafeli, Rafeli. Você tá nas marcantes por aqui. Diga show! Tem muita onda hoje, papai! Há tanto tempo esperei você, que sumiu e chorando deixou um coração que pulsava forte pelo seu amor. Alô! Nem quis saber que foi você que me fez mulher. Quanta ingratidão. Costumo dizer que nessas músicas aqui, até quem não tem coração sofre, né, papai? Bora, Cacique, bora, Sandra! Galera do Junto Misturado, obrigado de coração pelo carinho. Vim aqui prestigiar humildemente o aniversário do meu maninho, Mateuzinho, cara que merece todo o nosso respeito pela pessoa, o profissional que é, o carinha, a mais alta humildade. Valeu, parabéns, Mateuzinho! O nosso amor foi mais que um sonho. Paixão, o JC fala, então vem, maninho. Então vem, então vem, então vem. Alô, Geleião. Pensei em ser eterno. já já você, maninho. Vamos lá, começar! Sou novo pra viver com você, história de amor. Cacique, chegou na hora, maninho. Sou novo. A galera tá chegando em peso. E senti seu calor. Quando eu te falei, você não acreditava. Aí a prova do carro, o quanto você é amado pelo público, maninho. E o medo da dor. Você merece, tudo de bom. Chora, chora, não vou. Galera do Macapá vai dormir aqui com a gente. E toda a sua comitiva, como sempre. Estou aqui! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão. Obrigado, dona Dica, mais uma vez, meu parceiro Luan também. Aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia em inglês, em todas eu passei, só não me preparei. Você! Da matéria do amor, não tive então, professor. Oh, oh, oh. De amor, oh, oh, oh, prova de amor. MC Rainha, dá maior valor, Jaleão. Nossa equipe junto misturado por ali. Chegando todas a comitiva, é claro. Nossa amiga Márcia, o Cacau. Já estou aqui, o Bora Cacique. Nossa amiga Sandra e o Mãezinha. Zero, zero, sete. Sou novo pra viver com... Até quem não tem coração sofre nessa aí, papai. Parabéns, Mateuzinho. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui é. Que me mantenha perto de você posso fazer. Deixa eu abraçar com muito carinho o meu nosso parceiro Ramon. Está por ali com a gente. Aí, Rony, você. Eu posso ser fiscal. Aí, conhece, desgraçado. Não precisa. Bora, Evelyn. Pega sua toalha. Nessa música aqui. Você sai do banho. Aquele detalhe: quem te pisa hoje. Posso ser a cobaia. Ele tá colocando tapete vermelho amanhã. E aí, Cacique? Quando for beijar alguém. MC Rainha, Catrine do Funk. De amar meu bem. Desta... A gente começa esquentando pra depois já calentar pra galera. Tá banho. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse. Chega no aniversário da sexta, Bibi, dia 2 de agosto. Com o Pop São Águia da Amazônia. A nossa sexta VIP, Geleão, Fabinho, Jonathan. Banda 007. Banda 007. Segura, Geleão. A gente foi só mesmo. Eles começaram a esquentar pra depois levantar. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo sem você. Começou a esquentar pra chamar e depois só calentar. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque amor. Obrigado, Natinga Bela, Luan. Saudade de você, mãe. Vamos lá, mãe, vamos lá. Eu tô falando. MC Magrinho. Que você e eu. Que você nunca soube fazer e eu. Se a quem quiser, eu aposto. Pode? Se ela bater o dedo, eu posso. Eu tô falando mal de você e eu. Que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real. Grito! Aí quando ela chega no cafuné e fala pra Geleia. Aí, Geleia, já me sobe um calor. Eu quero ver estar mais próximo do teu olhar. Viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe. Nosso amigo William também está por ali, ele, o Ramon, agora careca ver. Também pela retaguarda. Galera vai chegando de montão, só tenho a agradecer com muito carinho e já abraçando as mamães presentes pelos seus dias. Logo mais tem um baile das mães, a homenagem a você. É o teu lado que eu me sinto de frente. É o teu, só teu. Toma, Mateuzinho. Anda os brothers, sucesso em tudo. Amanhã vai ser sucesso, JC. Oi, amor. Não vá sem mim, eu te amo. E aí, Catrina? Você foi só um lance, mas me entreguei demais. Como é que é? Eu me entreguei demais. Logo mais tem a Kettler no palco central da Dica Show. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. É tudo que eu preciso. Aí. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Bora, Rogério! Ouve da galera! Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa. Não vivo de passado, você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Daqui a pouco tem Mateuzinho pra comandar. Faz uma loucura por mim. Diz que me ama pelo menos uma vez. Me manda beijos, chocolates ou talvez. Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo. Faz uma loucura por mim. Acorda cedo e prepara meu café. Deixa uma mensagem me dizendo como é. Mais uma vez, parabéns, Mateuzinho. Obrigado pela moral, maninho. Ao som da rocha! Sinto você tão diferente, meu amor. Vejo que pra você tudo aos poucos se acabou. O que me dói é ver você aqui. Mas esse seu pensamento não está em mim. Galera que vai chegando, vem curtindo. Me beija. E só começando a esquentar a manha. Muita coisa boa ainda vai rolar aqui. DJ Geleia no comando. Separa eu e você. Me beija na boca. Me chama de meu bebê. Não deixa nada separa eu e você. Amiga Johanna já por ali. Pra começar, assim vai. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção. Nosso parceiro Rafinha também está por ali com a gente. Bora, Rafinha. Vale a pena você se calar. Ninguém. Nosso parceiro Micael. Conhece. Meu bem. Só quero te ver. Johnny! Dudu, toda a galera pra aí também! Um abraço pra vocês! Não vale a pena você ficar lá. Juntos nesse som vamos viajar. Já já tem muita pressão do Mateuzinho! É pra Belém do Pará. Vai polvorar tudo, papai, que o negócio tá comprando. Bora, JC! Vem, pare sem se ver. Olha, ele vai só vai dar ele no, nas marcantes no CDzão. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo sentimental, o som é sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar, livres para sonhar e viver o amor. Bora, Bianchi, nas marcantes já, eu toma e toma vai. Obrigado, Cacique e a Sandra. A galera tá junto e misturado por aqui também. Desde cedo e doidando geral, papai. Sabe o que ela faz quando tá ruim? Se preocupa, que ela vai passar. Vai. DJ Geleia. Geleia. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Nem o seu olhar. Nosso parceiro Mãe Domingos tá por ali com a gente. Bora, mãe! Ele só primeira dama, a equipe junto misturado. Caí em peso com a gente, meu irmão. Jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de Toma, garoto! Sequência especial, mais marcante. Parabéns, meu parceiro Mateuzinho. Parabéns, garoto! Cacique e a cena, galera! Junto e misturado por aqui, na Dica Show! Sucesso total! Bora, Luan, bora, Luan! Um lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vem viver aqui comigo até o fim. Quando escuto a sua voz, tudo me faz lembrar. Já, já tem! Mateus! Especial também a Mirielsa, mãe do meu parceiro JC. Por sinal, hoje já é domingão. Um feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil e do mundo. O JC me perdoa, amor, se eu errei. Quando você quer, mas vou mudar. Te entreguei minha vida e eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde de Rogério, um beijo da galera, garoto. Que passou, mas vamos tentar reviver o nosso amor. E toma, toma. alma tirando, virando, vai! E vai! Deixa eu abraçar o meu carinho, meu parceiro Toninho, Brasil Novo está aqui! Catrinho do Fang, MC Rainha, MC Magrinho, daqui a pouquinho tem onda, bora JC. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar, eu te desejo, não se vá, eu quero ter você. Acho marcante lá da Valor, é a Anglésia, né papai? Não me deixe esse som tocar pra mim, com desigreja e JC. Quem tá solteira, joga a mãozinha pra cima. Bora cacique, bora cacique, bora Sandra, Sandra, pra cima e lá! Já já, meu maninho Mateuzinho, quem é do Flamengo dá o grito! Eu queria te dizer que eu não vivo sem você, eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender, não arruma solução. Quem não tem coração nessa chora também, né, papai? O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. Isso já me desinou, destruiu meu coração. Coração sofre nessa aí, Mateuzinho. Chega mais, maninho. Minha última. Só vai com muito carinho pra ela. Bora, Graça, pra cima.